Hermeto Pascoal. Um mágico que não esconde nada. Um programa de Mariana Sousa. Hermeto Pascoal é um músico brasileiro, compositor, multi-instrumentista e arranjador. Entre muitos outros instrumentos musicais não convencionais, toca acordeão, flauta, piano, saxofone, trompete, bombardino, escaleta ou violão. Nasceu em 1936, em Lagoa da Canoa, município de Arapiraca, estado de Alagoas, no Brasil. É albino. A singularidade da sua obra resulta de uma experimentação constante, sendo difícil enquadrá-la em qualquer tipologia ou classificação musical. No seu repertório, há uma porosidade entre a música regional, a nacional e a internacional, entre as expressões populares e eruditas. We'll be right back. Os sons da natureza fascinaram-me desde pequeno. De um calo de abóbora fazia um pífano, instrumento cilíndrico com orifícios circulares, e tocava para os pássaros. Ao ir para a lagoa, passava horas a tocar com a água. Pendurava num varal e obtinha sons do que sobrava dos materiais do seu avô ferreiro. Tocou em chocalhos e panelas e, entre os 7 e 8 anos, experimentou o pé de bode, a alcunha da sanfona de 8 baixos do seu pai. Desde então, nunca mais parou. Passou a acompanhar o seu irmão mais velho, José Neto, em forrós e festas de casamento, revezando-se com ele no acordeão e no pandeiro. Aos 11 anos já se apresentava em estações de rádio e festas populares. Em 1950, aos 14 anos, depois de mudar com a família para o Recife, formou um trio de sanfonas com o irmão e o compositor Sivuca, colaborando com a Rádio Tamandaré. Depois foi convidado, com a ajuda de Sivuca, um acordeonista conhecido, para integrar a Rádio Jornal do Comércio, em Pernambuco, onde José Neto já trabalhava. Formaram o trio O Mundo Pegando Fogo. Casou-se em 1954 com Isa da Silva, a quem esteve ligado 46 anos, tendo com ela 6 filhos. Jorge, Fábio, Flávia, Fátima, Fabiola e Flávio. Nesse mesmo ano aprendeu piano e, 3 anos mais tarde, mudou-se para João Pessoa, para participar na Orquestra Tabajara. Em 1958 deslocou-se para o Rio de Janeiro, trabalhando como instrumentista na Rádio Mauá. Transferiu-se para São Paulo em 1961, aprendeu a tocar flauta e integrou vários conjuntos, apresentando-se em casas noturnas como Chicote e Stardust. A experiência nesta cidade consolidou a sua carreira como instrumentista. Nesse período, gravou os álbuns Conjunto Som 4, em 1964, e Sambrasa Trio em Som Maior, em 1966. Participou no conjunto Quarteto Novo com os músicos Heraldo do Monte, Theo de Barros e Airto Moreira. O grupo participou na digressão de Geraldo Vandré e, no mesmo ano, editou o LP Quarteto Novo, considerado um marco na música instrumental e na criação de uma espécie de orientação nordestina da bossa nova. Thank you. Hermeto Pascoal é um músico muito apreciado pela sua criatividade. As suas composições misturam ritmos típicos e regionais como o forró, o baião e até o jazz norte-americano. Vem de uma família de músicos. O pai e o irmão já eram instrumentistas. No entanto, ele nunca teve uma educação formal. Todo o seu conhecimento musical foi obtido com um estudo autónomo. Da sua particular sensibilidade para os sons e ruídos, resulta a capacidade de os converter em música. Esta aptidão enquadra-o na condição musical que o musicólogo Enrico Fubini identifica como natural, instintiva, pré-linguística e não convencional. Em 1969, Hermeto Pascoal foi convidado por Ayrton Moreira e Flora Purim a ir aos Estados Unidos, iniciando uma fase em que se afirmou internacionalmente. Neste país, gravou o seu primeiro LP, Hermeto, em 1970, e participou em gravações com músicos de jazz, como Miles Davis. Este trompetista editou o duplo LP Miles Davis Live Evil, em 1971, com um elenco de luxo, no qual houve a participação e três composições de Pascoal: Igrejinha, Nenhum Talvez e Selim. Pascoal tocou neste álbum com Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett, Ron Carter, Jack DeJohnette, Steve Grossman, John McLaughlin, Ayrton Moreira, Dave Holland e Miles Davis. A partilha com estes grandes nomes da música internacional originou uma nova fase no seu percurso, na qual predominam as composições próprias e o experimentalismo. Também em 1969, o músico participou no grupo Brazilian Octopus, com Lani Gordin na guitarra, Hermeto Pascoal na flauta, Cido Bianchi no piano, Douglas de Oliveira na bateria, João Carlos Pagoraro no vibrafone, Carlos Alberto de Alcântara Pereira no sax e na flauta, Nilson da Mata no baixo e Olmir Stocker no violão e na guitarra. Esta banda só existiu durante um ano e deixou apenas um álbum com 12 temas. Thank you. Thank you. 1973, editou o seu primeiro LP a solo no Brasil, a música livre de Hermeto Pascoal. 3 anos depois, gravou Slave's Mass nos Estados Unidos, álbum de homenagem ao saxofonista Cannonball Adderley, em que realiza as primeiras tentativas de obter música dos sons da natureza, como dos animais, do vento e da água, e dos ruídos de objetos do quotidiano, como os eletrónicos, a chaleira ou bacias. Para a produção deste registro, levou Porcos para o estúdio de gravação e também para os seus espetáculos ao vivo. Colaborou também como flautista e com arranjos e orquestrações de algumas faixas do álbum Imira, Taíra, Ipi, o 11º de estúdio de Taiguara, Chalar da Silva. Este álbum foi bastante importante para o músico e para a música brasileira, pois foi gravado após o exílio de Taiguara. Mas a ditadura militar brasileira proibiu-o, mandando recolher das lojas as cópias para venda, para posteriormente as destruir. Pascoal foi premiado 2 vezes pela Associação Paulista de Críticos de Arte, como melhor solista em 1972 e melhor arranjador em 1973. Em 1977 criou um grupo fixo, com o qual gravou 3 álbuns, sendo eles Trindade em 1977, Zabumbé Bum A em 1978. Nesse mesmo ano, foi ovacionado no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, cujo concerto resultou no álbum Ao Vivo em Montreux Jazz, comercializado em 1979, considerado por muitos como o melhor álbum gravado ao vivo por um artista brasileiro. Da Suíça partiu para o Japão para participar no festival Live Under Sky. Ainda em 1979, Hermeto Pascoal e o seu grupo estiveram em digressão na Argentina e no sul do Brasil, com Dizzy Gillespie. Tocou em vários festivais no Brasil, como no Festival de Verão do Guarujá, no início de 1980. Thank you.

raio da roseira, o raio da roseira, o raio da roseira. Bela menino, gaio da roseira. O gaio da roseira, o gaio da roseira, bela menina, o gaio da roseira, o gaio da roseira, o gaio da roseira, o gaio da roseira, bela menina, o gaio da roseira. roseira, o cara da roseira, o cara da roseira, bela menina, o cara da roseira, o cara da roseira, o cara da roseira, o cara da roseira, bela menina, o cara da roseira. galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. O galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. O galho da roseira, o galho da roseira. O galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. O galho da roseira, o galho da roseira. O galho da roseira, bela menina, o galho da roseira. A rosa linda, cheirosa, formosa. A rosa é linda, cheirosa, formosa. Domingo que vem eu vou fazer o seguinte, quinta-feira que vem, eu jogo na quinta, eu vou pegar meu cartão e vou pôr debaixo da jarra. Pôr debaixo da jarra, eu vou amarrar um pedaço de pá de bananeira pra ver o que vai acontecer. Eu vou me olhar no café, se eu me ver direitinho é porque eu vou ganhar. Se eu me ver, então nunca mais vou ganhar nada. Toma, rapaz. O rapaz me falou o seguinte. O preço da goiaba é 120. Ele nunca mais falou pra ninguém. Ele nunca mais narrou de futebol, porque eu não sou nem pode. Não pode fazer. Você é um analfabeto de pai e mãe, rapaz. O rapaz nunca mais ele pode. Não, senhor. Quem mandou ele falar? Você porque não demora mais pra bater no coco? Você porque não demora mais pra bater no coco? Você porque não demora mais pra bater no coco? Você porque não demora mais pra bater no coco? Thank you. Em 1981, Tomás Farkas realizou um documentário sobre Hermeto Pascoal intitulado Hermeto Campeão, filmado na Casa do Músico. Ainda nesse ano, com o intuito de aprofundar a música na convivência diária, o músico criou uma comunidade na sua casa do Rio de Janeiro, uma oficina familiar, mais tarde transformada numa escola de formação de instrumentistas, por onde passaram, entre outros, o pianista Jovino Santos Neto, que acabou por acompanhar Pascoal ao longo de 15 anos. Após inúmeras experiências com os sons, ruídos e fala, Hermeto Pascoal desenvolveu uma concepção musical que denominou Som da Aura. No álbum Lagoa da Canoa, município de Arapiraca, de 1984, o músico dá sequência a essa prática e realiza uma fusão entre a proferição dos locutores esportivos Osmar Santos e José Carlos Araújo, latidos de cachorro e a fala do papagaio. Thank you.

No ano de 1987 lançou o álbum Só Não Toca Quem Não Quer, homenageando jornalistas e artistas que o ajudaram. Em 1989 fez o seu primeiro disco de piano, o duplo LP Por Diferentes Caminhos. Em Festa dos Deuses, de 1992, Hermeto Pascoal aprofundou esse exercício e faz música com o canto do Uirapuru, do Sabiá, do Galo e do Pato Marreco, com as palavras do poeta e ator Mário Lago e do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Depois do lançamento desta obra, regressou aos palcos da Europa com concertos na Alemanha, Suíça, Dinamarca, Inglaterra e Portugal. Em 1995 fez uma sinfonia no Parque Lúdico do Sesc Itaquera, em São Paulo, utilizando gigantescos instrumentos musicais. No mesmo ano, a convite da UNICEF, em Rosário, na Argentina, apresentou-se a 2 mil crianças e o seu grupo, a pedido de Hermeto Pascoal, entrou para tocar dentro de uma piscina montada no palco. Entre 1996 e 1997, decidiu compor uma peça musical por dia ao longo de um ano, criando o Calendário do Som, com 366 composições, cujas partituras foram reunidas e publicadas pela editora Senac de São Paulo, em 1999. No seu álbum, Eu e Ele, reafirmou a sua habilidade como multi-instrumentista. Todos os instrumentos utilizados no álbum são tocados pelo mesmo. Por ocasião da comemoração do seu 70º aniversário, elaborou em 2006 um livro com partituras de 15 canções, editado por Jovino Santos Neto. Disponibilizou-o na internet para uso educativo. Em 2009, radicalizou a sua atitude libertária e abdicou dos direitos de autor sobre 614 composições, incluindo as reunidas no Calendário do Som. Thank you. Thank you. Hermeto Pascoal passou a ser conhecido como o Bruxo dos Sons. As suas obras foram interpretadas por várias orquestras sinfónicas do Brasil e do exterior, como, por exemplo, a Orquestra de Copenhaga. Ao valorizar a mistura de sons como elemento principal do seu trabalho, ele demonstra a diversidade cultural brasileira e da natureza, projetando a sua música para uma dimensão universal. Tem mais de 10 mil composições escritas e inúmeras participações com outras formações musicais. Thank you. Atualmente os seus concertos podem variar por 5 elencos: Hermeto Pascoal e grupo, Hermeto Pascoal e Aline Morena, Hermeto Pascoal solo, Hermeto Pascoal e Big Band e Hermeto Pascoal e Orquestra Sinfónica. Em junho de 2022, aos 84 anos, Hermeto Pascoal e grupo esteve no Centro Cultural de Belém e o concerto foi gravado pela Rádio e Televisão de Portugal. We'll be right back. We'll be right back. Este programa teve locução de Inês Aguiar e João Soares Santos. Realização de Mariana Sousa.